Canto da Lua. Deixar meio louco. Só quem ama consegue ver o amor a nascer nos gestos mais simples. Eu sorrio para as paredes, eu falo sozinho, eu canto quando vou no caminho. A todo lado que eu olho parece estar ali, pois tudo me faz lembrar de ti. Uma ave voar, a flor que eu vi, a noite ao luar, tudo me faz lembrar de ti. Um golfinho no mar, a música que ouvi, a estrela no céu, tudo me faz lembrar de ti. Tudo me faz lembrar de ti. Quem ama não vai achar o que eu estou a cantar até meio louco. Só quem ama vai acreditar que eu vivo para amar, que eu vivo para ti. Eu sorrio para as paredes, eu falo sozinho, eu canto quando vou no caminho. Todo lado que eu olho parece estar ali, pois tudo me faz lembrar de ti. Uma ave voar, a flor que eu vi, a noite ao luar, tudo me faz lembrar de ti. Um golfinho no mar, a música que ouvi, a estrela no céu, tudo me faz lembrar de ti. Faz lembrar de ti. faz lembrar de ti. Estamos na primeira parte do Ao Canto da Lua, nesta edição número 119, com canções que certamente tocam o seu coração. Acabamos de escutar um homem do Alentejo, um rapaz romântico, Dário, com Tudo Me Faz Lembrar de Ti. Lá atrás também Jim Diamond, mais uma grande recordação com I Should Have Known Better. Daqui a pouco vamos ter na segunda parte a nossa habitual agenda, mas para já trazemos-lhe a nossa efeméride. Efeméride semanal. E neste espaço hoje falamos de Luís Gonzaga do Nascimento Júnior, mais conhecido como Gonzaguinha. Nasceu no Rio de Janeiro a 22 de setembro de 1945, cantor e compositor brasileiro. Gonzaguinha era filho adotivo do cantor e compositor Luís Gonzaga. Compôs a primeira canção, Lembranças da Primavera, aos 14 anos. Voltou para o Rio para estudar economia. Na casa do psiquiatra Aloísio Porto Carreiro, conheceu e tornou-se amigo de Ivan Lins. Conheceu também a primeira mulher, Ângela, com quem teve dois filhos, Daniela e Fernanda. Teve depois uma filha com a atriz Sandra Pera, a atriz e cantora Amora Pera. Foi nessa convivência, na casa do psiquiatra, que fundou o movimento artístico universitário com Aldir Blanc, Ivan Lins, Márcio Proença, Paulo Emílio e César Costa Filho. Tal movimento teve importante papel na música popular do Brasil nos anos 70 e em 1971, que resultou no programa da TV Globo Som Livre Exportação. Característico pela postura de crítica à ditadura, das 72 canções mostradas, 54 foram censuradas, entre as quais o primeiro sucesso, Comportamento Geral. Com o começo da abertura política na segunda metade da década de 1970, começou a modificar o discurso e a compor canções de tom mais aprazível para o público da época, como Começaria Tudo Outra Vez, Explode Coração, Grito de Alerta, O Que É Que É, e também temas de reggae como Nem o Pobre, Nem o Rei. As composições foram gravadas por muitos dos grandes intérpretes como Maria Bethânia, Simone, Elis Regina, Fagner e Joana. Em 1975 dispensou os empresários e se tornou um artista independente, o que fez, em 1986, fundar o selo Moleque, pelo qual chegou a gravar dois trabalhos. Nos últimos 12 anos de vida, Gonzaguinha viveu em Belo Horizonte com a segunda mulher, Luísa Margarete Martins, e a filha, Mariana. Após uma apresentação no Paraná, Gonzaguinha morreu aos 45 anos, vítima de um acidente de automóvel, no dia 29 de abril de 1991. Precisamente por isso, hoje vamos recordar aqui uma das suas canções. Espera por mim, Morena, uma das canções de Gonzaguinha, hoje recordado aqui no Ao Canto da Lua, ele que falecia a 29 de abril de 1991. Ao Canto da Lua. Leva-me de volta à casa, abre as portas do jardim. Ao Canto da Lua. tell you all the reasons why. You're never gonna have to cry. As melhores baladas. Programa Nacional de Rádio. E estamos de regresso à música. Agora para ouvir Cherry com este Five Knives. Talking it so easy to let the words come out of your mouth. Flying like a flock of piercing knives. Your heart. Para si que nos escuta, em casa, porque não no trabalho ou até mesmo em viagem, já conhece o nosso site, então passe por lá, estamos em www.alcantodalua.pt.vu e também no Facebook, essa rede social que une o mundo. Nós também lá estamos, basta que faça gosto da nossa página, torne-se nosso amigo e também, claro está, a partir desse momento, fica a par de todas as nossas novidades. Mais música para si nesta noite, ainda bem que está por aí ligado ao nosso Ao Canto da Lua. Agora é a vez da Joana trazer-nos este Amor Bandido. Bye.

da Lua, Programa Nacional de Rádio. Fecho os olhos e fico imaginando como fui deixar fugir das minhas mãos o amor que eu tanto quis, que sempre sonhei, que roubou o meu mundo. E agora, o que vai ser de mim? Não quero pensar como vai ser. Um dia dos namorados, o que é que eu vou fazer? Se tu estás longe de mim, vou ficar aqui sozinho, com vontade de te ter. Meu aniversário, com quem é que eu vou passar? Se o meu melhor presente é estares presente para a gente comemorar. Não quero mais tristeza, eu quero ser feliz agora. Saudade e a solidão que fiquem na porta fora. Eu quero ter o teu abraço nessa noite especial de Natal. Ah, eu quero ver crianças com o Pai Natal brincando. Eu quero ver o ano novo contigo chegando e termos a certeza que o amor não tem fim. Existe sempre uma chance para recomeçar. E o amor pulsa nos nossos corações e faz a gente lembrar o que eu mais desejo. Se o meu melhor presente é estares presente para a gente comemorar. Não quero mais tristeza, eu quero ser feliz. Vocalista do grupo Banda Lusa, aqui também numa vertente mais romântica e a solo, Paulo Ribeiro, com o tema Meu Presente És Tu. Dentro de minutos trazemos a nossa habitual agenda. Antes, deixe-me dizer-lhe isto, até porque é muito, muito importante. Já pensou dizer a alguém isto que agora lhe vou dizer? É você que eu preciso. É você que eu amo. É você que me inspira. É você que me faz rir. É você que me emociona. É você que me conforta. É você que eu quero cuidar. É você que eu desejo todos os dias. É você que faz meu coração bater mais forte. É você que me completa. É você que eu tenho medo de perder. É você que me dá forças. É você que eu admiro. É você que me inspira. É você que eu preciso. Se ainda não o fez, faça-o agora. Alguém vai ficar muito feliz por ouvir isto. Música.

Em Castelo Branco pode ver Lloyd Cole a 11 de maio no Cineteatro Avenida de Castelo Branco. Já em Coimbra pode ver Melissa Oliveira no dia 8 de maio às 22 horas, é no Salão Brasil de Coimbra. Na Golgã, veja o projeto La Fontinha a 17 de maio na Capela da Misericórdia da Golgã. Já em Lisboa, marcado está também concerto com Ney Matogrosso para 7 de maio às 22 horas, é uma quarta-feira no Coliseu dos Recreios. Os valores variam entre os 20 e os 60 euros. Para ver em Porto Alegre, no Centro de Artes do Espetáculo, no dia 10 de maio às 23 horas, Unhappy Birthday é um projeto para ver então, a entrada custa 3 euros. Já em Évora, marcado está para a Arena de Évora, no dia 10 de maio, o Avô Cantigas. O espetáculo é às 15h30. Em Grândola, por lá vai passar também Lloyd Cole, a 9 de maio, às 22h30, no Casino de Troia. A entrada custa 22 euros. Em Castro Verde, pode ver no Cineteatro Municipal, no dia 18 de maio, o espetáculo com António Zambujo. No Algarve, Dead Combo atua então no Teatro das Figuras de Faro no dia 23 de maio. E finalmente, nos Açores, Dead Combo vai atuar no Teatro Faialense na Horta no dia 10 de maio, é um sábado. Um concerto também a não perder. Agenda semanal. E há quanto tempo você não ouvia esta canção? Hoje vamos recordá-la aqui no Ao Canto da Lua. Depois do prazer, a música com os Só Para Contrariar. Fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração vai ser pra sempre teu. O que o corpo faz, a alma perdoa. Tanta solidão. Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão, e dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você. Vou fazer o que for e com toda emoção. A verdade é que eu minto, que eu vivo sozinho, não sei te esquecer. E depois acabou a ilusão que eu criei. Emoção foi embora e a gente só pede pro tempo correr. Já não sei quem me amou, o que será que eu falei? Dá pra ver nessa hora que o amor só se mede depois do prazer. Fica dentro do meu peito sempre uma saudade, só pensando no teu jeito. E dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você. Vou fazer o que for e com toda emoção. A verdade é que eu minto, que eu vivo sozinho, não sei te esquecer. E depois acabou uma ilusão que eu criei. Emoção foi embora e a gente só pede pro tempo correr. Já não sei quem me amou, o que será que eu falei? Dá pra ver nessa hora que o amor só se mede depois do prazer. Fica dentro do meu peito sempre uma saudade, só pensando no teu jeito eu amo de verdade.

todas as sugestões que achar úteis ao nosso programa. Para isso, basta que vá ao nosso site em www.alcantodalua.pt.vu. Pode, a partir de lá, enviar-nos uma mensagem ou também, através do Facebook, entrar em contacto connosco. Basta que escreva Ao Canto da Lua, programa de rádio. Nós estamos certamente por lá, disponíveis também para o ouvir a si, que é ouvinte fiel do nosso espaço. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia desse lado. Nós voltamos de hoje a 8 dias, aqui na antena habitual. Tenha uma boa noite e, para o final, deixo-lhe Susana e Tony Carreira. Quem é que de vez em quando não se lembra do seu primeiro grande amor? Vamos então ouvir. Boa noite, fique bem. Vivemos assim, é o amor, o primeiro amor que nós temos, nunca deixa de estar no melhor, no pior. Sempre o vamos chamar sentimento maior, como o vento e o mar. Não nos deixam para toda a vida, nunca nos vai deixar. A primeira paixão sentida, mil paixões podem vir, mil amores são mais. Mas o primeiro sentir é que nunca se vai. Nunca se vai, fica sempre em nós. Gravado em nossa voz, como a canção das canções, fica sempre em nós. Até onde a vida for, venha o que vier após, não dá para esquecer. Assim é o verbo amar, o primeiro que conjugamos. Outro amor pode vir, até melhor talvez, mas vai-nos sempre seguir nossa primeira vez. A primeira vez fica sempre em nós, escrito em nossos corações, gravado em nossa voz, como a canção das canções. Fica sempre em nós, até onde a vida for, venha o que vier após, não dá para esquecer o primeiro grande amor. Fica sempre em nós, escrito em nós.